Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Hoje é sábado, são agora 19h30 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Na passada semana, porque estive de férias, o espaço que foi preenchido por este Histórias de Eurovisão foi um outro Histórias de Eurovisão, num outro formato, com música portuguesa ao vivo. Pois hoje vamos voltar ao formato habitual e voltando também aos festivais que fizeram história nestes 56 anos de Eurovision, aliás, de Eurovisão, é o Eurovision, como eu ia dizendo, esse Eurovision que é um festival promovido pela European Broadcasting Union. Já lhe vou explicar mais para a frente porque é que o festival de 1978, que é aquele que hoje abordamos, ficou para a história do festival, dos festivais Eurovisão da Canção. Vamos começar com Born to Sing, a música de Con T.C. Wilkinson, que representou a República da Irlanda no ano de 1978. Aliás, esta foi a música que abriu esta edição número 24 do festival. Vamos depois ficar com Richie Poveri e o tema Questo Amore, o tema que representou a Itália, uma habitué participante dos festivais Eurovisão da Canção à época. E estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir em mais um Histórias da Eurovisão. I said it would never work. You said let us try. I said I'm a traveling man and I'll only make you cry. And when the feeling hit me and I had to move along, you said you were right, I guess. You must sing your song. And a man is born to do one thing, and I was born to sing. And I must take the good times and the bad times that it brings. And I missed you in the morning, but most of all at night. And I couldn't stop the music, though I tried with all my might. Lie in bed and watch the shadows moving on the wall. And the loneliness is killing me, so I've turned the radio on. And I need you now and want you in the slow morning light. And the music makes it easier, but it doesn't make it right. And a man is born to do one thing, and I was born to sing. And I must take the good times and the bad times that it brings. And I missed you in the morning, but most of all at night. And I couldn't stop the music, though I tried with all my might. Someday I hope you'll understand why I live this way. Songs keep moving in my head, there's music I must play. So I pack my bags and once again I get out on the road. Another day, maybe tonight, I might catch my soul. And a man is born to do one thing, and I was born to sing. And I must take the good times and the bad times that it brings. And I missed you in the morning, but most of all at night. And I couldn't stop the music, though I cried with all my might. Stop the music. ballare questo amore. Qui fa caldo, siamo un po'. Questo amore, io domani non lavoro, io nemmeno. Tua bocca sulla mia, che fatica andare via, cominciava così, così con niente. Skiffens é o próximo intérprete. Representou a Suécia também no ano de 1978, o ano e o festival ao qual nos reportamos hoje. Det blir alltid vara framat eten é como se chama a música e vamos ouvir. Peço desculpa por alguma falha de pronunciação, dado que não sou sueco, não sei exatamente se esta é a pronunciação correta ou não. Vamos depois chegar com música de Carola Vinci, Vivre. Este tema representou a Suíça e foi a nona música do festival daquele ano. Daqui a pouco vou dizer-lhe o motivo pelo qual o festival Eurovisão na Canção do ano de 1978 ficou para a história. Para já, vamos ouvir Björn Skiffens, representou a Suécia. Dagarna och kvällarna, då lever jag. Drivs med mitt jobb, har kompisar att snacka med. Det flyter, sticker ut och tar en öl och hör en jag dansar väl och mår rätt fint av värmen från någon flicka. Det blir alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, alla skratten. Ligger vaken, tänker på dig, minns för mycket och är ensam. Hittar alltid på någonting, gör vad jag vill, har ingen att ta hänsyn till och ingen tid att passa. Går på bio, spelar squash när jag får lust och käkar sent och dyrt och gott, har det rätt bra på kvällen. Det blir alltid värre framåt natten, från alla ljusen, alla skratten. Ligger vaken, tänker på dig, minns för mycket och är ensam. Alltid värre framåt natten, långt från alla ljusen, alla skratten. Ligger vaken, tänker på dig, minns för mycket. Oh, Daily Do é a próxima música que vamos ouvir e que representou Portugal, precisamente. Foram os Gemini que foram, no ano de 1978, representar o nosso país. Depois vamos ouvir a música para fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão, que é no fundo o motivo pelo qual nos reportamos a este ano e a este festival há 33 anos atrás. É que pela primeira vez na história deste festival, Israel vencia um festival. É verdade. Israel, o país sempre debaixo de fortes polémicas, em torno político e social também, venceu o festival Eurovisão da Canção. O festival que Israel venceu foi conquistado com a música de Isaac Owen e Alpha. Aliás, Alpha Beta, peço desculpa. A música Abanibi Abanebe foi a música que conquistou a maior parte da votação do público e também dos jurados. Ora, esta música levou o festival pela primeira vez para Jerusalém, no ano de 1979, no qual, curiosamente, também Israel haveria de vencer, mas porque o festival, no ano de 1980, se havia situado, em termos de datas, numa altura em que Israel comemorava uma luta contra o terrorismo e fazia uma homenagem às suas vítimas mortais, Israel desistiu de participar no festival Eurovisão da Canção, deixando que a Holanda e a cidade de Haia ficassem com este evento. Então, no ano de 1980, mas no ano de 1969, o festival realizou-se mesmo em Jerusalém e, por exemplo, a Turquia desistiu de participar precisamente porque o festival se realizava em Israel. Curioso será de pensar, e se fosse hoje, como é que Israel iria, ou melhor, como é que os outros países iriam reagir caso Israel participasse e vencesse e levasse para Jerusalém ou para Tel Aviv o festival Eurovisão da Canção. Isso aconteceu no ano de 1998, portanto já no pós-União Soviética, mas mesmo assim as repercussões de agora não seriam jamais as mesmas do que aquelas que foram há 13 anos atrás. Resta saber se seriam maiores ou menores, num mundo por um lado mais aberto, mas por outro mais mediatizado. O que é certo é que no ano de 1978 os israelitas faziam a festa ao saberem que no ano seguinte o festival iria pela primeira vez para Jerusalém, a capital de Israel. Abanibi Abarebe é como se chama a música que vai fechar a edição de hoje, cantada então aqui por Isaac Owen e Alpha Beta. É assim que fechamos mais um Histórias da Eurovisão. Eu sou o Carlos Bonaparte e volto para a próxima semana. Preso por כשהיינו ילדים אהבנו בסוד הסודות הם יהיינו נחמדים רק לדודים